Latam 3850, quando possível, poderia autorizar Fox pro Edifat? Guarda. Recife no 330. Change agora de corte. Mas é. O centro solicitou que mantivesse o perfil da saída devido a um tráfego do Portugal aproximando. Debateu, até o perfil, obrigado. Salvador, boa noite, vamos ver a 04, tem que dar vista. Voo no 604, boa noite, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Ailite, Mari, perfil 050, se possível, aí na área da Fadaí. Entre mais próximo, será atualizado o GPS. 5604. Autorizado, toda copa, então, 3152? Sempre. Autorizado, Recife 330. Via Peruísque 58, decola no zero, curva esquerda. Uca Aracaju 1935, 5060. Rezando 52, autorizado Recife no 330, Via Peruísque 58. Decola 10, curva esquerda, Uca Aracaju 1935, 5060. Prima transporte? 5060. Afirmativo, 50, 60, chame pronto, 3, 1, 5. Sim, chamará, obrigado. Chame o centro Recife, 1 no 26, decimal 85, e alterna 1 no 2545. Via 2685, 2545, obrigado, boa noite. Siga guardando a onda. Guardião 01, estou autorizado o acionamento e se quiser já decolagem. O vento 180 graus, meia dúzia de nós. Afirmativo, vai, o destino é Ondina, né? Vamos lá resolver essa ocorrência, comandante. Mike, Golf Mike, controle. Prossiga, amigo. Forma o helicóptero decolando agora para Ondina. É o helicóptero da Polícia Militar. Vai manter quente os pés. Ok, só para sua informação, até aproximação também do Mike, Golf Mike, quase na final da 1-0, ok? Ok, o guardião 01 vai fazer uma passagem baixa aqui pela 1-0 para não interferir. Não, o senhor decola comprou a sul, no sentido da chega. Quando chamar o controle, vai estar com controle. Ele está praticamente passando externo. Ok, então tá distante aqui, estamos já, já decolando tranquilo. Fora do solo já, Guardião 01. Afirmativo. Firme. Guardião 01, o Mike of Mike está sob o cabo, ok? Chame agora o controle 1 no lado, decimal 35. Boa solução lá dos problemas. Tomará o controle 1 no 9, decimal 35, até o retorno, Guardião 01. Até o retorno. Controle Salvador, Guardião 01. Siga 01. Decolou de Salvador, 500 pés no litoral, com inicialmente pouso na Ondina. Afirmativo, via litoral, reporte vertical de Ondina. Reportará vertical de Ondina, Guardião 01. Aqui Golf Mike, controle. Prossiga, amigo. Vai ficar nossa região agora? Diga, Golf Mike. Vai ficar nessa região agora? Tô seguindo pra Pouso, no aeroporto. Pode vir informar, né? Ok, amigo. Aproximação também pelo litoral, ok? Chamei a torre 118, meia dúzia. Ok, controle. Eu vou regressar aqui pra Itapuã e depois eu vou fazer o pouso aqui. Chamei a torre agora 118, meia dúzia. Grato. Torre Salvador, é o Marco Golf Mike. Marco Golf Mike, prossiga. Gala 157, descending Pentaval 110, approaching Alpha Golf November. 101 decolou, tá fazendo, vai lá pra Ondina. Deve estar avistando ele aí, posição de 2 para 3 horas. Ok, já passou aqui, eu vou ficar só aqui em cima da porra. Sobre Itapuana, me escuta, verifique a área e me informe. Ai. Alta 3152, táxi. POB 103, Alterna, Natal. 3 horas 20 autonomia. Desculpa, vai chamar a torre 186. Desconfirme, Natal 103320, é isso, amigo? Afirmativo, Natal 103320. Copiado, tanto 3152, tem táxi aprovado até o ponto de espera, pistão 0. Via Pátio Juliette Alfa, justo no 014, ponto de espera, torre 118, decimal 612, senhor. Tem um bom voo. Assente, livre táxi para cabeceira 10, Pátio Juliette Alfa, 10014, ponto pronto, torre 108, meia dúzia. Obrigado. Confirme. O tempo da visual para a possível aprovar a rotatória? Ok, cancelado o plano 58, desça para 1.500, 1.014, rotatória, Golf Tango. Paulo Salvador, boa noite, AV 6727-340, confirme. por gentileza, chame Torre 1 no 8, decimal 612, MSP7. 662 e 500, 1014. Reporte na final. Top 366, 1014, 04, entendido, comandante, para Confins, queira aguardar. Já visual, qual local de pouso não, Dino? Solicito frequência livre para continuar com o pouso. Frequência livre, boa noite. Frequência livre, uno. Gustavo, aeródromo à vista. Torre 118, decimal 62, é golfitaco. Não entendi. Boa noite, Oscar. Gustavo, setor norte. A sua escuta. 7, Oscar Gustavo, aproximação direta para pouso na 17. Positivo. Afirmo, está autorizada a aproximação direta, vento 180 graus, 07 nós. Ah. Salvador, boa noite. Tá 3152, ponto espera, pronto. Tá 3152, a linha decola sem parada. Vento no 90 graus, era meia dúzia de nós. A linha decola sem parada, 3152. Aciona no 0101. Acionado 0101, reportar a Pituaçu com o avião 01. Vou lá pro 372, visual com a pista, eu vou no 604. Páscoa Golf está não autorizado, pouso na 17, agilizando o máximo puder, o vento no 80 graus, 062 de nós. Oi, Salvador, boa noite, 1604, estabilizado aí, Renato, visual, estão nos dando. No 604, listado, que negar no 0 no 4, continua a aproximação, aguarda a transição de pouso, senhor. Aguardando, vou no 604. One 57, clear final, report localizer. Clear final, report localizer, approach to 157. Decola 1200, não se escuta. 3152, suba 330, saída PUCA. 330, está visual, pode voar a Aracaju? Negativo, aguarde. Escuta. Ou 1604, informa o vento, 180 graus, 5 nós, cabeceira deslocada, 90, quais são os primeiros 90 metros impraticáveis, está autorizado o pouso. Livre pouso, com 604. Golf Tango no solo de Salvador agora aos 062, qual o pátio? Pátio 5, vou liberar aqui a direita, muito obrigado. Afirmo, tem um bom descanso. 01 não. Oi, Salvador, Codial, boa noite, o Rio 9642 cruzou 240, Cinta Vitor. Boa noite, 2000 pés, via BOMF, reporte localizador, ajuste 1014. BOMF, 1014, o Rio 9642. Aqui em Itapuã, tá o Mike Golf Mike mantendo 500 pés na vertical do farol, ok? E aí, visual. Ok, mantendo separação visual, prossiga também para Itapuã, o próximo ali, evitando o tráfego do Mike Golf Mike, aguardando para... para fazer um pouso, cabeceira 35. Eu tenho um TAP, um Alfa 330, se aproximando para pouso, ok? O avião está ciente e aguardará instruções em Itapuã, fazendo separação com o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, a torre? Prossiga, amigo. Ok, Mike Golf Mike, para sua informação, temos o tráfego do Guardião se aproximando também para Itapuã, mantendo 500 pés, ele está visual com a sua aeronave. Mike, ciente. E assim que puder, seguirá para o pouso. Ok, tem condições de fazer pouso pairado na 35? Eu preferia aproximar direto para parte 5. Ok, então vamos ter que aguardar. Eu estou com o Alfa 320 da TAP Airlines na, próximo do externo, ok? Ok. Voo no 604 no solo de Salvador, agora aos 07, bem-vindo a Salvador. Livre a pista, passa táxi Alfa Índia, portão 02 na minha escuta. Alfa Índia 02 na minha escuta. Obrigado. Guardião 01 já em Itapuã. Ok, Guardião 01 e Mike Golf Mike permaneça em Itapuã em condições visuais. Caso não tenha mais condições visuais, informe. Mike. 01 não. Boa noite, Tor, this is Portugal 157, you on the long final, runway 10. Ok, Portugal 157, you're arriving inside. Continue approach, runway is free, and the 490 mirrors impracticable. Pit land, wind 180 degrees, 5 knots, QNH 1014. Stop 157. Copy with limitations. 152, chame Recife agora. 12685, alternando no 2545, mantendo a saída. 2085, 2545, mantendo a saída. 3152. Tá livre, autorizado para seguir direto para o pátio da Aerostar. Michael, Michael, vento no 80 graus, 5 nós. Ah, que grato mesmo. Ô, Guardião 01. Vai escutar. Então, se eu tome pro a norte, o Mike Golf Mike vai direto pro pátio 5. Se eu tome pro a norte, ao cruzar a final da 1-0, o senhor vai girar à direita para pouso no pátio 4, pátio do Grael, ok? Ok. E tá visual com o Mike Golf Mike. Segue para o pátio do Grael, principalmente com o pro a norte, Guardião 01. Afirma. O Mike Golf Mike, o Guardião vai manter pro a norte com, até cruzar o eixo da 1-0, depois ele vai girar à direita para o pátio 4. Ah, que okay. Portugal 157 on the ground at 1-1. Welcome to Salvador, the KD runway and stand by for instructions to your attacks. Okay, we're getting right as possible at Portugal 157. Portugal 157, continue your tax, taxiway Alpha Juliet until gate 1-1. Alpha Juliet to gate 1-1, Portugal 157. Mike Golf Mike, não está. Gente, vai descansar agora, Marco Golf Mike. Casamento de Jesus. Descansa. Depois dá pra descansar. Nada, bom descanso aí, bom serviço. Tô na escuta. Guardião 01 no solo do pátio do Graé. Tenha um bom descanso e parabéns pelo sucesso na missão. Grato, uma boa noite aí também pra ti da tua, 01. Obrigado. Web 6727 pronto para a cópia? Pronto. Web 6727 está autorizado 340 para Confins pela Upper Whisky 58, previsto saída Gole Goza, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle é 119.35. Seu transponder é 5061 no Web 6727. Autorizado 340 Confins, Upper Whisky 58, Gole Goza, curva à direita, decola 10.1935, controle 5061. Transponder Web 6727, está na 4, pronto para o estacionamento. Observe Vitor 366 da presente, descendo 2.500. Ativo. Descendo para 2.500, bom 398. Confirmando a Sierra Vitor 366. Afirmativo. Pode voar 368, a princípio. Oi, 368, desça para o 40, então. 40, 368. AB6727, autorizado táxi via Índia Alfa Bravo até ponte espera da pista 10. AB6727. Índia Alfa Bravo, ponte espera 10, AB6727.